costa do Marfim ou lá das terras de Rogemilá. Eu misturei o banto com tupi e o crioulo com o iorubá. Tim Maia uma vez falou pra mim: Guiné-Bissau, Moçambique, Angola. E meu amigo, eu moro bem ali, mas um dia eu tenho que ir lá. Pra África, África, África, de onde todos vêm. África, África, África, eu e você também. África, África, África, de onde todos vêm. África, África, África, eu e você também. Eu e você também. Sempre elogia nosso tom. Quanto mais escura a pele, melhor. Se emociona com o nosso dom de superar a dor e o pior. A vida inteira ele se entregou, construiu tudo com muito suor. Não tive a chance de levá-lo lá, mas vai estar comigo quando eu for.